Alô, Jagunça, aquele abraço. Tá no ar mais um Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do Arte Final. Vai lá ouvir mais Pilha de Gibis, mais Sete Jagunços e o lindíssimo Universo. Então, artefinalhq.com.br, tem todos esses podcasts, tem review, tem matéria, tem tudo que você quiser por lá. Bom, a gente falhou aí no carnaval, tava todo mundo ocupado, na folia, brincando, dando aquela mijadinha no banheiro químico, não na cabeça dos outros, né? É bom deixar claro, né? Só mije em banheiro químico. Não e na, químico, cabeça, do, não na cabeça do coleguinha, né? É. E químico só o banheiro, tá? Vamos manter a química só no banheiro mesmo. Bom, então, falhamos aí nesse carnaval, mas estamos de volta agora com tudo certo. Já contando os dias para chegar a Semana Santa. Bom, e sem mais enrolação, eu tô aqui hoje com o Marquito. Alalaô, alalaô, alalaô. E com o Maurício. Fala embaixo, ainda estou de ressaca. Nem fale, né? Bom, Marquito, como você não gosta de carnaval, você só anda de preto por aí, diga o que foi que você leu nessa folia. Bom, aproveitando a folia de Momo, que é gritaria, dedo no cu e putaria o tempo todo, né? Que ficou provado por A mais B, né? Que o bloco de carnaval só tem esse tipo de coisa, né? Vejam, reflitam e tirem suas conclusões. Eu li a série O Clique, do mestre dos quadrinhos eróticos, o Milo Manara, lançados pela Conrad já há bastante tempo, numa coleção chamada Eros. São quatro encadernados, né, quatro volumes fininhos, deve ter suas 40, 50 páginas, mais ou menos. E a melhor definição que eu posso dar para o Clique é um belo filme pornô nacional dos anos 90. Ou seja, não tem história nenhuma e é só desculpa para o Manara fazer aqueles desenhos bonitinhos que ele gosta de fazer e que a gente gosta de ver também, né? O que é a história do Clique para você que não conhece? Foi um aparelhinho que foi inventado por um cientista que prometia curar a impotência. Um receptor é implantado no cérebro e um controlezinho ficava na mão de outra pessoa para poder acionar o receptor. E aí um cientista muito esquisito fica pensando o que isso faria com as mulheres. E ele simplesmente rapta a esposa de um aristocrata, muito pudica, muito cheia de não me toques, e implanta isso na cabeça dela, assim. Simplesmente rapta ela, implanta isso na cabeça dela e começa a torturá-la sexualmente, e nas mais variadas situações, ele simplesmente liga o botãozinho lá, ele aperta, daí o nome clique, e ela fica louca e começa a fazer as maiores loucuras no lugar que ela tiver, com quem ela tiver. Então, no primeiro volume, tem algumas coisas que sexo no cinema com estranhos, isso do lado do marido dela. E o que é engraçado é que o médico que fez esse cientista maluco que implantou isso nela fica seguindo ela por qualquer lugar que ela vai, ele tá junto. E você não sabe muito bem como ele chegou ali, nem como que ele conseguiu encontrá-la. Parece que ele tá seguindo ela o tempo todo. Então tem uma cena que eles vão para o cinema, ela já tinha acontecido algo constrangedor com ela, quando ela foi com a amiga comprar roupas, e aí o Dr. Fess, que é o cara que fez o implante no cérebro dela, liga o aparelho e ela começa a se despir, se masturbar no provador, e chama o vendedor para poder ficar ali junto com ela, e a amiga dela fica horrorizada com o que está acontecendo, mas não fala para o marido. E aí um tempo depois eles vão ao cinema, a Cláudia, que é a protagonista, que está com o clique, e o marido. E aí esse Dr. Fest tá lá junto com eles e aciona o aparelho. Ou seja, ela começa a palpar o cara que tá do lado dela e começa a masturbar ele dentro do cinema e o cara começa a chamar o marido dela de corno e que, ó, você já trouxe ela pra cá pra isso mesmo, né? E ela começa a fazer sexo oral nele no meio do cinema e o marido dela, meu amor, o que, que você está fazendo aí? E ele sem entender direito o que está acontecendo. E são situações absurdas que acontecem e que é só desculpa para o Manara fazer cenas de sexo e desenhar mulheres lindíssimas que ele faz e faz muito bem. Foi até alvo de algumas polêmicas, né, ultimamente, porque estavam chamando ele de machista, de misógino, porque... ele sempre desenha mulheres em poses sexualizadas. Teve aquele problema com as capas que ele estava fazendo para Marvel. O pessoal estava reclamando como se a Marvel, quando contratou ele para fazer as capas, não soubesse do estilo dele, né? Então, tem até uma edição que você passa na Amazônia, viu? É edição número 3 do Clique. A Cláudia vai para a Amazônia porque ela já se torna uma correspondente de um jornal para uma seita que usa a energia pré-orgástica para falar com os alienígenas. Então, mais desculpa, tem uma cena nesse volume 3 que é muito engraçado. Tem um garoto que é dessa seita que ele nunca conseguiu chegar ao orgasmo, porque diz que o orgasmo é uma maneira de se desperdiçar essa energia. Então ele não consegue gozar, então ele passa o gibi todo de pau duro, ele fica, tem hora que ele fica, que a Cláudia fala pra ele, ó, resolve esse problema aí, porque eu não quero ficar olhando pra isso, porque obviamente ele tá nu o tempo todo, e aí ele começa a se masturbar e nunca consegue gozar, porque ele sempre foi reprimido pra nunca gozar, então ele nunca não consegue gozar de jeito nenhum, então a piada recorrente é... qualquer situação que eles vão, o garoto tá andando com ela de pau duro pra tudo quanto é lado. E ela fica constrangida com aquilo. Ô, bicho. Se tu repetir aí esse negócio da Amazônia, você me disse que um negócio desse não tem história, né? Só isso que você falou aí da Amazônia já é um roteiro mais complexo que eu já vi na minha vida. Como é que ela foi parar aí, velho? Cara, é na Amazônia e em Serra Pelada, ainda vai pra Serra Pelada. Então a coisa de Serra Pelada ameaça eles jogarem a mulher nua com o louca do clique, com tesão à flor da pele, no meio de um garimpo com não sei quantos mil homens e nenhuma mulher. A ameaça é que ela vai morrer ali, que vão jogar ela lá no meio dos homens, pra você ver a situação que é o gibi. Rapaz, eu já tava achando meia bolante ele inventar essa história de... dispositivo eletrônico e tudo mais pra justificar a putaria. Agora, seita onanista, tanta amazônica, foi foda. E o cara ainda fala que não tem história, porra, que porra. Cara, que mas então, eu não falei que não tem história. Tem a história de pornô dos anos 90, aquele tipo que chega o entregador de pizza e a mulher pergunta do que é a pizza, ele fala que é de pepperoni, de calabresa, quando abre a... tá lá o buraco e o cara com a calabresa de fora. É tipo assim a história. Tipo aquela fase de Emanuele que encontra os alienígenas. Exatamente. Eu daria um filme de Emanuele fácil. É o Invisíveis. É o Invisíveis do Mó, isso é uma computaria. Olha a polêmica. Me tira uma dúvida, eu não ouvi direito. Isso saiu pela Conrad aqui, não foi? Foi, saiu pela Conrad num selo chamado Eros, que a Conrad publicou vários quadrinhos eróticos, né? Teve uma época que ela lançou muita coisa de quadrinho erótico. Lançou Crepax, lançou coisa do Eleutere, né? Da Druuna. Não, eu lembro disso, porque esse clique, especificamente ele, eu sempre o via em alguma livraria lá em Maceió, agora não lembro onde, cara. Isso aí é só porque eu lembro dele, porque é da capa. A capa dele vem muito na minha cabeça, porque eu via muito essa capa em algum lugar. Não tô lembrado agora qual foi o local que eu a vi. E outra coisa, esse material, por exemplo, até pouco tempo, sei lá, estando por baixo aqui, 2016, 2017, tanto ele, tanto o Clique, como aquele Os Borges, que é dele também, parecia muito barato no Submarino. Aparecia assim, o Borges são 3 volumes, eu acho. Aparecia os 3 por R$10,90. Então, eu sempre estava em essa promoção de desova do Submarino, se eu não me engano, do Submarino. Então eu lembro muito desse gibi por causa disso, mas eu nunca comprei. Mas e tanto é que na minha cabeça eu achava que clique era porque era de máquina fotográfica. Não é uma máquina fotográfica na capa? Não é isso não? Eu sempre... Não, não. A capa do volume 1 é a protagonista, a Cláudia, com a calcinha assim no meio da perna, com a perna meio cruzada, com a calcinha no meio da perna. E aí os outros volumes é sempre aparecendo a Cláudia. Acho que só no volume 4 que não é ela, que é uma outra... Não, sim. Então é coisa da minha cabeça mesmo. Eu que achei que era clique por causa de fotografia, o cara tentando foto dela. Dá a entender mesmo, eu, assim, a composição da capa e tudo mais, é como se você estivesse fotografando ela num momento indecente, um paparazzo. Pois é. Assim. Eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, a primeira edição do clique aqui no Brasil é de 87 pela Martins Fontes. Aí teve a LPM publicou também o volume 3. A Martins Fontes publicou o 1 e o 2, a LPM publicou o volume 3, e essas edições da Conrad saíram entre 2006 e 2009, e em 2010 foi lançada uma edição única, encadernada, com os 4 volumes, também pela Conrad. Eu lembro, quando eu estava no colégio ainda, de ver, tinha uma livraria muito boa que abriu perto do meu colégio, eu ia todo recreio lá para ler quadrinho, aí li lá... Aquele com uma luva de pelica moldada em ferro, não sei se o nome é esse, sempre confundo. Uma porrada de quadrinho underground, Crumb lá e tudo mais, coisa que nunca tinha chegado em Salvador, tô falando de 97, 98. E eu acho que foi quando eu li essa do Click também. Um dia achei lá, opa, que é isso? No dia seguinte eu voltei para continuar lendo, o que eu achei bonito, muito bonito. Ah, tá. É um gênio da narrativa visual. E eu tive essa impressão do Dão mesmo, de ser uma coisa que remetesse a fotografia, paparazzo e tudo mais. Não, se você gostou da seita onanista, tem uma outra personagem no volume 3, que ela entra mais ou menos em transe quando injetam uma erva indígena no cu dela. Ela entra em transe pra poder achar ouro. Puta merda. Detector de ouro, não. E ela é meio que escravizada por um casal que força ela a fazer isso pra poder descobrir onde tem a pepita de ouro. E aí tem uma hora que ela foge, e aí é quando eles encontram essa seita que acaba sendo a Cláudia encontrando eles lá. Eu sei que o plot twist do final do primeiro volume é que o Dr. Fess, que seria quem sequestrou ela e implantou o aparelho nela, diz que esse aparelho não funciona e que ele não implantou nada. Que o próprio médico que criou era um charlatão e ele não implantou nada. Ou seja, aquilo dali era dela, ela já tinha tudo aquilo e... Só que por que cargas d'água que ela começava a acontecer aquilo? Quando o outro acionava o aparelho, ela não via quando o outro estava acionando o aparelho, é que a gente não sabe, né? Coisas do roteiro do Manara. Agora, mentira, só mais uma dúvida. Essa é a última, prometo. É uma dúvida que eu tenho... Que assim, eu nunca li esses materiais do Manara, nenhum desses do Crepax mesmo, nunca tive nenhum HQ erótico, por uma série de razões. Mas assim, uma dúvida que eu tenho, se eu tivesse, eu me perguntaria isso. Você leu onde e com quem ao redor? Não, eu li aqui em casa mesmo, comecei a ler, aí minha esposa chegou do trabalho e eu mostrei pra ela o que eu tava lendo. E aí eu falei que era uma leitura especial de carnaval. E aí ela olhou com cara de reprovação pra mim, não sei porquê. Ah, pelo amor de Deus, né? Pior pessoa pra perguntar. Eu só li em livraria, assim, também. Nunca adquiri esse material tão importante. Ou seja, o Maurício, ele fazia questão de ler na frente de todo mundo. Não, nunca. Livraria quadrinho naquela época era na sessão junto com RPG, né? Então só ia a galera iniciada. Não ia ninguém, né? É, eu e às vezes um estranho que eu olhava assim, que merda que esse cara tá lendo, pra ver se eu já conheço, e pronto, passava. E é lá no canto, com a roupa do colégio, você tava no chão e ficava lendo lá no canto. Não, mas agora eu lembrei, era foda mesmo, quando a gente chegava assim, quando tinha uma livraria que tinha, pelo menos, sei lá, um cubículo de uma estante com gibis, que só você ia lá, daí quando você chegava, tinha alguém, você ficava, o quê? O que esse cara tá fazendo aí, né? Você sempre se assustava, né? Quem é esse que está aí, né? Só eu posso ler isso, né? E a gente não vê que tem alguma coisa nova que te interessa e o filho da puta vai levar o último. Bom, chega de putaria, espero. Maurício, quer que... Fora bebê, o que você leu nesse carnaval? O rótulo do remédio do Fabês. A bula. Mas ele também é uma coisa muito legal. Um quadrinho que eu gosto muito, o Dão não é tão fã assim, que é Astro City. Li o último encadernado antes de começar a ser publicado pela Vertigo lá nos Estados Unidos, que é o Estrelas Brilhantes. No Anteio ele fecha mais ou menos assim a boa parte da história da Era das Trevas, né? Até chegar nos últimos dias lá do Agente de Prata. E aqui ele conta quatro minisséries, historinhas fechadas do Samaritano, que é o Superman dele, né? A Beauty, que é uma Barbie que ganha vida, que ela tem tamanho humano e tudo mais. A Astria, que é uma das filhas da primeira família. Aliás, não, ela é a única filha da primeira família, que é o quarteto deles. E o Capitão América que viaja no tempo, que é o Agente de Prata. Aí a primeira história é do Samaritano, é a história dele encontrando o arqui-inimigo dele, o Infiel, que tem uma sacada muito legal de viagem no tempo. O cara, na verdade, é a antítese dele. Ele vem do passado, foi escravizado, começa a descobrir a alquimia, viagem no tempo, vai para um futuro em que não existe mais a humanidade, porque toda vez que ele criava a cidade dele para estudar, para pesquisar essa alquimia, ele é alvo dos ignorantes, das pessoas daquele tempo, né? Cruzados, enfim, egípcios com outras crenças, acham que ele é sempre um infiel, então ele adota esse codinome. E o Samaritano é um cara que vem do futuro, né? Ele vem pro presente e começa a ajudar a humanidade, enquanto o infiel não acredita nisso, em humanidade, que a humanidade tem que acabar, ele salva. E um dia o cara tá lá, além do tempo, as ruínas do mundo, por assim dizer, no seu castelo, de repente tudo some, porque a realidade foi alterada, o tempo foi alterado, o Samaritano mudou a porra toda, e eles se tornam inimigos a partir daí, até que percebem que não tem mais como brigar, eles foram longe demais, eles chegam a destruir tudo, toda a realidade na briga deles, e se tornam, não de amigos, mas rivais respeitosos, uma vez por ano eles se encontram e trocam informações sobre os avanços que eles fizeram nos estudos deles. O legal de Astro City, a grande sacada do Buzz aqui nessa história, do Kurt Busiek, né, que é o escritor de todas as histórias, o Brent Anderson desenhando e os visuais do Alex Ross com as capas, é que ele pega e ele conta uma história de um jeito que ninguém contou. Ou pelo menos com uma sacada no final, uma aproximação de um personagem que é íntima, é sobre a pessoa mesmo, uma coisa, uma homenagem meio Era de Prata, uma coisa meio até moderna mesmo na sofisticação da história, mas muito divertida. Eu sou muito fã. Tem essa segunda história também da Beauty, que é uma, como dizer assim, um Dia da Marmota com o robozinho lá, que é ela, que ela sempre esquece o que tá acontecendo e volta pro começo. A história da Astra é a história mais besta dessa edição. E tem a história do Agente de Prata. Eu não vou dar um spoiler aqui pro Dão. Por favor, Dão, leia essa história, você vai gostar muito. É o Capitão América que viaja no tempo sem querer. E de trás pra frente, ele vem do passado. E cada aparição dele é do futuro até o passado. Então ele chega e diz assim: vovô, encontra o sobrinho dele, na verdade, né? Ele diz: tio, você me disse que é pra te encontrar aqui. Disse? Você me encontrou há 30 anos atrás. Ele, então tá bom. Ele volta há 30 anos atrás e disse pro sobrinho: me encontra tal data, não sei o que, ela vai te passar tal informação. Ele toma spoiler e aí ele concretiza o spoiler, entendeu? Mas é uma história muito bacana. Eu recomendo fortemente. Esse volume do Astro City eu não tenho, mas eu tenho alguns volumes aqui e eu também gosto bastante. Eu tava até olhando aqui dos volumes que eu tenho, tentando relembrar o que eu li de Astro City. Eu olhando aqui, eu acho que talvez o volume que eu mais goste, que é o número 4, que pelo menos foi o número que saiu aqui pela Panini, o nome do encadernado é O Anjo Maculado. É um ex-vilão que tá tentando se regenerar e meio que se torna, a contragosto, um investigador particular, porque acontece lá algumas coisas e é uma história até puxada pro noir de Astro City. E assim, o que eu gosto bastante dessa série é que o Buzz é que ele passeia por vários gêneros dentro da cidade, né? Porque, na verdade, Astro City é a cidade, né? Então, é uma cidade que que é povoada por super-heróis. Tem uma região da cidade que é a região mais mística da cidade, que tem a região mais moderna. Tem aquele enforcado, que é o protetor de uma parte da cidade. Então, o que eu gosto de Astro City, que eu acho genial do Kurt Busiek, é que é isso, é que ele usa uma série, mas ele conta vários gêneros de histórias diferentes dentro daquela série. E ele consegue também mexer com o gênero, a depender do momento da história que a cidade, ele está contando da história dos encadernados. Por exemplo, no Idade das Trevas, acho que aqui ficou Idade ou Era das Trevas, eu não lembro. Eu tinha o importado. Mas é o Era das Trevas mesmo, isso. Que é a história de dois irmãos, ao longo de mais de 20 anos, desde a morte deles, da morte dos pais deles, na verdade, perdão. Eles crescendo, um indo pro crime, o outro não. A interligação deles com os heróis, ele buscando vingança do cara que matou os pais dele, da Hydra, né? A organização terrorista lá da cidade. E intercalando com essa história do Agente de Prata, que vem ser explicada direitinho da visão do próprio Agente de Prata nesse último encadernado aqui dessa fase, né? Que é o que a gente tá falando hoje. E aí você consegue ver ao longo das edições, né? Não só a história toda, mas a história por várias perspectivas, que é muito... Não é original, não é a primeira vez que isso. A gente tem até X-Men, Teopa Alpha lá atrás contando isso em edições diferentes. Mas eu acho que é de uma forma assim que não é a mesma coisa de novo, tá ligado? Ele deixa você sentir que é uma nova história. Enfim, sou suspeito porque eu sou muito fã do cara do Busiek. Queria saber do Dão porque que ele não gosta de Astro City. Então, abre seu coração, Dão. Esse daí tem a vantagem de que você pode pegar qualquer encadernado e ler numa boa, não é isso? Já me falaram algo assim. É, salvo isso. Esse do das Trevas, que são dois encadernados, um continua o outro, mas você pode ler qualquer um sem entender. Mas você pode ler essa história do Agente de Prata agora e voltar e ler esse das Trevas depois e não tomar spoiler nenhum, entendeu? Pelo contrário, você entende até melhor a história. Você vai, é por isso que naquela acontece isso. Mas também se você não leu, não atrapalhe nada. Tá, eu vou procurar. O que aconteceu é mais frescura mesmo que outra coisa. Eu lembro que quando saiu o primeiro encadernado da Astro City aqui, foi a Panini, eu acho. Não sei se foi a Panini, foi em abril. O primeiro mesmo que saiu aqui no Brasil. A primeira coisa de Astro City que saiu aqui do Brasil, salvo engano, vamos confirmar aqui, mas... Acho que saiu pela Devi. Saiu pela Devi também, eu acho. Eu acho que é Devi mesmo. Ó, segundo aqui o Guia dos Quadrinhos, a primeira publicação de Astro City aqui no Brasil foi pela não tão saudosa Pandora Books, em 2002. Nossa... Provavelmente era pirateado. Então, tá explicado porque eu não gostei, né? Eu acho que... É isso. Foi mesmo, Pandora, né? Aí depois saiu pela Devi, aí a Pixel, e aí depois a Panini, até hoje. Qual é o ano desse da Pandora? 2002. Ah, então foi isso mesmo. Eu não lembro quem me emprestou. Não sei se foi você, Marquinhos, foi Joel. Não lembro quem me emprestou, mas eu lembro que... Foi um negócio assim de um hype infernal. Leia, que isso é bom demais, não sei o quê. E aí deu ali de má vontade, não tava afim, sabe? Não entendi também, sei lá o que foi acontecer. E não gostei, deixei pra lá. Aí só foi isso mesmo, sabe? Nunca fui atrás, nunca... Eu não sou muito fã do Busiek, não. Nunca fui assim fã dele, sabe? Eu leio as coisas dele esporádica, ou pra gravar, ou quando me recomendam, desse tipo, sabe? Não, não sou de ir atrás. Quando eu leio isso aqui dele que é bom, eu vou lá e leio. O melhor exemplo, que eu até falei no, quando a gente falou no podcast que gravamos sobre, foi de Identidade Secreta. Quando eu li a primeira vez, eu detestei. Eu achei uma merda, uma chata porra, muito texto, aquela chateação dele com narrativa em off, falando óbvio, estou voando, aí a cena dele voando. Mas a segunda vez que eu reli, já pra gravar o podcast, eu gostei mais, me diverti mais. Então, sabe, é um cara que eu não acompanho as coisas dele, leio disparado, e só foi isso, sabe? Nunca teve razão. Eu não lembro qual foi o motivo que eu não gostei desse primeiro, não sei se foi má vontade, não entendi, eu provavelmente não entendi. É o mais provável que aconteceu. Mas eu vou procurar isso aí que você recomendou. Ou foi o hype. Foi o hype mesmo que a gente tem agora. Hype é foda, velho. Eu acho que a grande vantagem do Astro City é justamente isso, do fato de você conseguir normalmente em 95% das vezes o encadernado que você pega, você pode ler de boas que você você não precisa de nada antes ou depois, entendeu? Até porque na maioria das vezes, cada história ou cada arco de histórias é focado em um personagem. Então, o que você precisa saber por aqui, daquele personagem, normalmente ele explica na história. E os outros personagens que porventura apareçam, o fato de você não conhecê-los não vai estragar a tua leitura. Vai continuar gostando daquela leitura, vai aproveitar muito bem de qualquer forma. Eu acho que essa também, além do fato do Buzz aqui poder mudar de estilo a cada arco, a cada edição, até como o Maurício falou, às vezes na mesma edição, é isso, de você não precisar ter um ponto de partida, você não precisa ler da edição número 1, porque na verdade o personagem principal da história é a cidade. E você, não, o que que você... Você, entre os Bumba Meu Boi aí de Manaus... Tem Bumba Meu Boi aí no Carnaval de Manaus, Dão? Parece que tem. E fugir do jacaré no Rio, o que, que você andou lendo? Bicho, eu peguei pra ler uma... Não é a mais nova série dele, mas é uma das mais... Já tem mais uma, se eu não me engano, que é a nova, uma das novas séries do Mark Millar. De novo em 6 partes, né? Uma minissérie em 6 partes, que foi lançada em dezembro de 2018, então saiu agora a terceira. E de novo tem os desenhos do brasileiro Rafael Albuquerque. Já é nessa nova leva de gibis dele, depois que ele vendeu o Millar World para o Netflix, então com certeza que isso aí vai ser adaptado em algum momento, que é Prodigy. Prodígio, né? Que eu, assim, eu tô, tá na metade, né? Eu li o terceiro, são 6, e eu já remato aqui de cara que se o Netflix for adaptar, que faça disso um filme, não a série. Não tem como fazer uma série disso, não. Assim, se ele fizer um filme de 1h40, 1h50, vai ser um filmão, assim, bem divertido, de ação maluca, roteiro maluco, aquela coisa bem absurda possível, pra você assistir, assim, domingo à tarde, sabe? Em vez de assistir o Faustão, vou assistir Prodigy no Netflix, sei lá, Quarta-feira de Cinzas, em vez de assistir as notas das escolas de samba do Rio, vou assistir Prodigy, sabe? Uma coisa assim. Então não precisa fazer... Não tem como, ele tem como tem, né? Mas seria uma muita viagem se eles fizerem uma série disso, seria uma série de 8 partes. Não tem como, até porque o Ribi tem 6 e uma edição você lê, cara, é muito rápido, é uma leitura mais rápida que eu já vi na minha vida. E aí... Não, esse é melhor do que ver o Bacalhau do Batata? Porra, fácil. Mas aí, né, eu poderia passar, ele poderia fazer um podcast aqui só listando que não é melhor do que ver o Bacalhau do Batata, né? Aliás, não, então eu ia falar isso. Tem sempre esse parênteses, né? Toda Quarta-feira de Cinza, Jornal Hoje, tem a matéria do Bacalhau do Batata. Como tem no final do ano a matéria do Pão do Tony, né? O Panetone, que era o Pão do Tony, né? É, matéria anual do Jornal Hoje, né? Tá, é um período fraco de pauta, né? Então tem que requentar as antigas, é clássico. Não, mas esse projeto, assim. Sabe aquele filme de ação anos 80, bem... Só que absurdo, né? Acontece o seguinte, tem um protagonista, ele é bem antipático. Não antipático, ele é meio arrogante, sabe? É carismático, mas é arrogante, né? É Professor Crane, eu não lembro agora o primeiro nome dele, não sei se é Samuel, uma coisa assim. E aí ele é um jovem negro, assim, dos 25 a 30 anos, que ele é muito inteligente, assim, mas absurdamente inteligente. Ele, tanto que a primeira cena é ele ganhando um campeonato, assim, na escola, ele tem 11 anos. Tá lá na escola, na faculdade, esse cara, ele joga, acho que é tufi ou é polo no cavalo, um desses esportes malucos, assim, de taquinho. E aí ele ganha com, assim, o time dele, da escola, da universidade dele, ganha do campeonato e ele se destaca. E aí a galera mais velha do time, assim, uns 3 caras, aqueles caras de clássico de filme de adolescente, né, capitão de time, fica puto com ele, que ele se destacou mais que eles, e enche o Pirraia de porrada. Aí o Pirraia vai pra casa e passa, assim, o final de semana inteiro assistindo o filme do Bruce Lee, do Jack Chan, pra aprender a lutar. Então ele só assiste o filme, ele aprende a lutar assistindo, volta pra escola segunda-feira e desce o pau nos caras, assim, dá uma surra nos caras absurdamente. Então ele é esse cara, que é muito inteligente e aprende muito fácil, né? O pai dele ficou puto com ele lá e deu $1 pra ele, assim, em março, sei lá. E aí ele disse, vou fazer $1 milhão com esse dólar e fica podre rico só com esse dólar, investindo em alguma coisa, porque ele é muito inteligente. Os pais dele vão visitar um senador e aí o filho do senador tem problema no coração. E aí ele opera o pirraio no quarto de brinquedo do menino, opera o coração do menino, assim, sabe? É esse, o nível é esse, sabe? Eu sei que na terceira edição ele tá lutando com os tubarões, né? O negócio é desse tipo de absurdo e de loucura. Não, que eu não cheguei a ler esse título, mas eu vi as críticas do Thiago, do Comic Zone, falando sobre isso. E ele tava lendo de raiva, só pra se torturar, porque ele não tava gostando justamente dessas partes absurdas do cara assistir o filme e aprender a lutar assistindo o filme. É, dessas coisas absurdas, assim, do nível de inteligência que ele tem. Diz que o cara é tão inteligente que dá raiva do cara. Já tá sacramentado, né? Se o Thiago não gostou, então é bom, né? Não, brincadeira. Não tem como você pegar um gibi do Millar e não esperar umas loucuras dessas, assim, bicho. É tipo ir assistir Missão Impossível e ficar chocado com a quantidade de mentira que tem. Essa não, é e que o cérebro mesmo e curtir. Então, pois é isso mesmo, veja, a primeira edição, as primeiras partes da primeira edição é isso, é ele ganhando o campeonatozinho, ele pirraiozinho mesmo, assim, com 11 anos, ganhando o campeonato, ele já fala que tem 11 anos e estuda com um cara que tem 17 anos, então ele é super dotado, ele ganha o campeonato, leva a surra, assiste filme do, ele fala três atores, é Bruce Lee, Jack Chan, esqueci quem é o outro, não é o Jet Li, e volta e dá a surra nos caras, então, bicho, se você chegou até aí... E não se. Então, já sabe, você tá, né? Isso que eu tô falando são cinco páginas. Quatro, cinco páginas. O gibi tem 20, né? Então, se você chegou aí, né? Esse gibi é o siga, né? Você já sabe onde você tá pisando, né? E aí, cara, é assim: o que eu gosto desse gibi do Miller, isso eu confesso, eu gosto porque é o exercício de criatividade, de coisa absurda que ele consegue colocar mais na frente, sabe? Você começa nesse nível, o cara vendia lutar de televisão, e né, você sabe onde você vai parar, né? O nível de loucura, onde é que isso vai chegar? Então, assim, o cara, ele... Bicho, tem uma cena que é muito ridícula. Ele tá pendurado, aí aparece assim... Ah, tem uma coisa, um detalhe, que eu até falei isso recentemente no Twitter, que ele tem tudo pra irritar, né? Porque além do protagonista ser negro, o co-protagonista é uma mulher, é um agente lá da CIA que vai ajudar ele a desvendar lá um mistério. E aí ele tá pendurado com essa mulher, assim, ele segura a mão dela, ele segurando um prédio assim, e segurando a mão dela, e dois bandidos lá vão matá-lo. E aí ele convence os bandidos a não matá-lo, porque ele tem uma leitura, assim, de fisionomia da pessoa perfeita. Ele consegue deduzir só olhando pro cara. Assim, o cara só falou assim, ah, você tá aí, vou lhe matar agora. O cara só fala isso. E ele olha pro cara, ele pendurado, segurando a mulher, ele olha pro cara e fala, ah, eu sei que você... É, perdeu seu pai, e aí seu padrasto lhe batia, e sua mãe era conivente. É esse o tipo de leitura que ele faz pendurado olhando pro cara. E aí o cara começa a ficar mal, né? O cara fica aquele a psicologia reversa, o cara, meu Deus, eu sou bandido por causa disso, não sei o quê. E ele dá um abraço no cara e ajuda o cara, né? Eu estou falando, se você chegou até aí, então, filho, ou para ou siga, não tem pra onde correr, não, velho. O nível de dedução dele é estilo... É pior do que o do Sherlock Holmes, né? Não, o Sherlock Holmes lá do Tony Stark é um retardado perto dele. Viu? Agora, assim, é muita ação, assim, não para, o cara não fica quieto. Então, aí, por exemplo, tem uma cena que eles estão no... Ah, tem outro detalhe também, que tem muita cena que se passa no Oriente Médio, né? Então ele fala de Estado Islâmico, de tudo isso daí, né? É bem atual. E eles estão lá no meio do Oriente Médio e ele precisa arrumar dinheiro pra fazer alguma coisa da que eu esqueci agora. Aí ele pega uns trocados. Ele é podre rico, mas tá sem dinheiro nesse momento. Ele pega uns trocados, aí vai jogar pra conseguir dinheiro já vencendo a aposta de jogo, né? De pôquer. Então, bicho... Ah, e tem outra coisa. Tem na primeira edição... Acha muito isso, que as pessoas, principalmente criança de escola, fica mandando desafio pra ele cumprir, tipo, pular de moto sobre um precipício, largar a moto e cair num tanque. Então ele faz tudo isso calculando na hora. Então ele, sabe, é um cara inquieto. E aí, por ser um cara inquieto, é ação sem parar, não para de ação em momento algum, zero stop. E o mistério por trás disso é que tá chegando no mundo que ele vive. Umas naves espaciais, tipo uns veículos menores, e as pessoas estão dentro estão mortas. E aí se suspeita que uma Terra paralela está tentando invadir a Terra para destruir tudo, né? Só que esses caras estão chegando mortos porque eles não estão conseguindo ainda ajustar a viagem. Então ele está tentando desvendar por que esses caras estão querendo chegar e de onde esses caras estão vindo, né? Então esse é o mistério por trás do negócio. Então é isso que eu falei, bicho. É um filmaço de ação, assim, correria, doideira, explosão, com um cara super inteligente e sem noção. É muito divertido, assim, você lê, sabe, no ônibus em pé. Eu tô aqui na fila do ônibus, enquanto o ônibus chega, você lê enquanto as pessoas estão entrando no ônibus, você deve ler o gibi, porque é muito rápido a leitura dele. E os desenhos do Rafael Buquerque, como é que estão nesse gibi? Pois é, isso aqui é um ponto baixo. Em alguns momentos tá muito apressado, eu achei assim. Tem na cena de ação, ele tá destruindo, ele faz cena de ações assim, eu adoro. Eu, pra mim, em termos de cena de ação, hoje em dia, ele é top 5 de desenhista, né? Os poucos conseguem fazer cena de ação tão bem quanto ele. Mas de resto, em alguns momentos, o traço tá meio... tá bem mais estilizado que o comum. Se você lembrar de Huck, né? Que é dos dois também... tá bem mais abaixo disso daí, sabe? Em alguns momentos tá bem apressado, tá uma coisa bem mais estilizada do que o normal. Mas de resto, dá pra ler numa boa. É, eu li o Huck deles dois, né? Do Albuquerque com o Millar, e é bem legal, bicho. Assim, eles têm uma parceria legal. O Millar sabe escrever bem, não sei como é que ele faz lá o processo dele com o artista, mas ele sempre pega tanto artistas bons quanto consegue resultados bons, assim. É isso que eu queria, pelo menos parece... que é o que o Millar queria mesmo, que ele passa o que ele quer passar. A história, às vezes, é aquelas massa velhice sem noção dele. Ele faz aquele plot twist do nada que estraga a história toda. Às vezes não estraga, ainda bem que no último dele, o Magical Order, não aconteceu isso. Vamos falar disso em algum momento oportuno. Mas é chato saber que o Albuquerque tá correndo aí pra entregar prazo. Deve estar no Instagram também, eu postando besteira no Twitter, ao invés de estar desenhando. Com certeza. agora sim, se você gostou muito de Magic Order, é outra vibe, né? Magic Order é um gibi nesse estilo do Millar, loucura, explosão, correria, anos 80. O Magic Order é um pouquinho fora da curva, né? O Magic Order tem menos ação, mas ele tem momentos assim explosivos dentro da história. Aí volta aquela coisa mais tranquila. Eu gosto E é mais coerente, né? É bem mais coerente o Magic Order. Eu gosto muito do MPH do Millar. Porra, essa é muito bom. É muito bom também. Temos que fazer um volume 2 de um Millar World pra breve, né? Porque tem muita coisa... ele se especializou nisso, né? Em fazer aquele hype em cima dos gibis. Às vezes ele consegue entregar, às vezes não, mas são sempre leituras, na grande maioria das vezes, leituras rápidas, leituras divertidas, tipo, que você, 5 minutos depois que você leu, você esquece do que leu, mas que enquanto você tava lendo, você se satisfez, né? Outro que tem essa pegada é o Super Crux, né? Dele também, que tem essa pegada assim de divertido, massa velho, tem aquele plot twist. E no final, 5 minutos depois, você não lembra mais do que é a história, mas ainda assim é divertido. É o que tem que ser gibi, né? Pra mim, gibi também tem que ser isso também, né? Não tem que ser só o ótimo. Precisa ser um Cavaleiro das Trevas a cada edição, né? É, agora fica só esperar a parceria da Netflix, né? Quando vai vir as primeiras coisas, pra ver se vai funcionar na televisão. Porque ele escreve claramente pra um negócio adaptado, né? Isso aí nunca escondeu, né? Tem anos que não esconde isso, né? Verdade. Mais de 10 anos, eu diria. Mas o legal que você falou aí, da questão de não ser uma série. Isso, essa coisa da Netflix de tudo ter que ver a série e pra galera maratonar e tudo mais. Porque é o que gera... é o hype, né? A galera curtindo, compartilhando, dizendo que não consegue parar de assistir os episódios e não sei o que. Acho que dá mais repercussão a série do que fazer um filme. Por isso a Netflix prefere fazer séries de tudo. Mas tá muito forçado, bicho. A série da Marvel, várias outras séries aí, você vê que é coisa que em 5 episódios tava bom demais pra ser resolvido, ao menos. Os caras arrastam pra 10, 12, 13 episódios. E aí, bicho, fica muito chato de ver. É, eu posso estar sendo muito pretencioso aqui, mas esse Prodigy tá, é claramente feito para ser um filme, tá? É impossível eles fazerem uma série disso. Justamente por isso que você falou, né? Que série de 3 episódios, que você fica óbvio que resolveria em 5. Esse, então, véio, é um filme de 1h30, 1h30, 1h40. Porque Netflix tá foda mesmo, né? Hoje, pra você assistir um filme, você tem que penar muito, porque é tanta série, que você fica vendo assim, sei lá, uma temporada, aí passa o próximo, uma temporada. Ah, 1h40, porra, finalmente achei um filme aqui, né? Então, eu espero que dessa parceria dos dois aí, né, do Millar com a Netflix, não saia somente série, né? Porque esse daí é impossível, não tem... vai estragar o roteiro. engraçado, né? Eu tava pensando aqui, falando série de 10 episódios fica arrastada. A gente cresceu vendo série com 23 episódios e achava muito legal. Aí daqui a pouco começou as séries de TV a cabo dos Estados Unidos com 13 episódios, aí massa. Aí chega Netflix com 10 episódios e, porra, já tá arrastada essa merda. Tem que ter 5 episódios só e tá bom demais. É, mas a gente assistia como novela, né? Assistia todo santo dia, de segunda a sexta, e não tinha virada de temporada, né? A Globo não marcava a temporada da terceira pra quarta, né? Você assistia ali na sequência, né? Então, era novela. É, eu acho que são duas coisas. Primeiro que a quantidade de coisa que a gente tem acesso hoje por conta de internet que a gente não tinha. E a segunda coisa é o formato. Essas séries antigas, como o Marcos falou, a gente tinha aquele esquema, né? A série é um mistério para ser resolvido, acabou, fechou, no máximo continua no próximo episódio. As séries procedurais, ou tipo, sei lá, uma série que eu adorava, aquela edição de amanhã, é sempre o cara recebendo o jornal do dia seguinte com o gato e tentando reverter um acidente que ia acontecer, que ia morrer gente, e impedir que o amigo dele pegasse os números da loteria para jogar. Então, por mais repetitivo que fosse, mas aquilo ia se prolongando e você conseguia usar a fórmula várias vezes. Hoje em dia as séries são um arco grande, dividido em episódios, com pequenos arcos ali por dentro, as coisas não se repetem tanto. Então fica chato, pega aquele Defensores, vamos falar de Defensores da Marvel, por exemplo, todo mundo já deve ter visto aí, que o Edão não gosta de ver Marvel, DC não, tá miserável. Mas Defensores dá pra ter resolvido em 4-5 episódios, bicho. Mas eles ficam arrastando, e agora o que a gente vai fazer aqui pra engessar a linguiça? Não, vamos botar o personagem jogando videogame aqui o episódio todo, é só o que falta. É, já faz isso no YouTube, né? Pra fazer Netflix é um pulo, né? Bom, seus mijões, acho que é isso por hoje. Semana que vem a gente volta com mais um Pilha de Gibi de Ouro. Até lá. Não pesquisem Golden Shower ou se pesquisarem, coloquem o Safe Search ligado, por favor. Longe de seus pais. Isso. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.